Gleice, cantando o amor. Bem lá no céu, uma luz existe, vivendo só no seu mundo triste. Apaixonar, luz que banha a noite e faz o sol adormecer, mostra como eu amo você. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, dizer não. Luz que banha a noite e faz o sol adormecer, mostra como eu amo você. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, pra dizer que amor não se acaba.